A fé é um elemento importante em Central do Brasil, não só pelas mensagens espalhadas pelo filme, como no caminhão, nas paredes das casas, ou nos nomes bíblicos atribuídos aos personagens, como Josué, Moisés e Isaías, mas principalmente na alegoria envolvendo a busca por Jesus. O pai do garoto não só tinha o mesmo nome do filho de Deus, como era carpinteiro, algo sempre enfatizado por Josué. Além disso, a própria busca exige fé, visto que não sabiam se iriam encontrar o pai do menino. No entanto, a esperança ainda é mantida e motivada por Dora, ao dizer em sua carta a Josué que Jesus iria aparecer. E a frase não é ambígua por acaso. O brasileiro é crente quase que por natureza. Nós perpetuamos, culturalmente, superstições, fanatismos e adorações de uma forma única. Faz parte da nossa essência. E no âmbito religioso, generalizando, é fácil perceber como nosso povo é dedicado a Deus, seja pelo uso corriqueiro de expressões que aludem ao Senhor ou pelas várias igrejas cheias todo domingo. Porém, mesmo com tamanha devoção, muitos brasileiros encontram-se em situações de precariedade, que os fazem questionar para onde a atenção de Deus está direcionada, visto que suas orações e preces não estão sendo atendidas. Por isso, Central do Brasil carrega uma revolta sutil contra Jesus, o verdadeiro, percebida imediatamente em uma das primeiras frases ouvidas no longa, onde a personagem diz que Jesus foi a pior coisa que já lhe aconteceu, e continuada à medida em que o espectador observa a miséria e a injustiça da época em que a história se passa. Não é à toa que a protagonista sente-se angustiada diante de todas as orações suplicando uma vida melhor que escuta. Dora é uma ex-professora que no presente do filme tem como ocupação escrever cartas para pessoas que não sabem ler e escrever. Em outras palavras, ela tinha o papel de fazer a ligação entre esses indivíduos analfabetos com seus familiares ou com quem quer que estivesse longe. Contudo, ela nunca mandava de fato essas cartas. Inclusive, sua diversão pessoal era decidir quais rasgar e quais deixar na gaveta. Porém, quando a mãe de Josué é morta, ela se vê envolvida com o garoto, sentindo-se obrigada a levá-lo até o pai. Inicialmente, o menino parece não acreditar no que aconteceu. Ele vai até a Dora e a manda escrever uma carta ao seu pai, dizendo que sua mãe havia se machucado. Mas a senhora faz o garoto cair na realidade, de forma crua e direta. Essa atitude diz muito sobre a personagem, visto que em pouco tempo, vemos que Dora é aquele tipo de pessoa que ficou amargurada com a vida devido às adversidades que enfrentou desde que encarou a independência e a solidão da fase adulta de frente. Mas no fundo, ela desejava retornar para a época em que tudo era mais simples e inocente, a infância. Justamente por isso, ela entra em conflito com Josué tão facilmente. O garoto, por causa da pouca experiência, é esperançoso e ingênuo, o completo oposto da senhora, que tenta protegê-lo de maneira indelicada das decepções que eventualmente irá enfrentar. Algo que permeia não só a relação dos dois protagonistas, como a de vários personagens vistos no filme, é a mentira, a enganação. Presenciamos isso quando Dora diz a Irene que vendeu uma joia para comprar uma TV, quando rouba comida do mercado mas nega, e quando lê a carta de Jesus para a mãe de Josué e acrescenta que ele queria conhecer o garoto. Essa prática, que parece comum especialmente na vida de Dora, ainda que seja fruto de boas intenções, não é saudável na hora de construir uma relação com quem quer que seja. Talvez esse seja até um dos motivos de ainda viver sozinha, pois a mentira não dificulta o ato de começar um relacionamento, mas de mantê-lo a longo prazo. Quando Josué é convidado por Dora para ir à sua casa, ele pergunta se ela tem marido ou filhos, e ela responde que não. A mesma pergunta é direcionada a Irene, e mais tarde, o menino também questiona o caminhoneiro sobre ter esposa. O desmembramento familiar é uma realidade constatada no filme, e preocupava o garoto, ainda que não se desse conta da complexidade disso. Suas indagações eram provenientes daquilo que observava de perto, sua mãe, sempre sozinha, e não tinha a real noção do impacto que isso causava em sua vida. Ele não queria se isolar, mas após perder seu único vínculo de sangue, o medo de ser novamente abandonado o fazia buscar formas de se proteger e evitar sofrimentos relacionados a esse receio. Porém, ele não queria se sentir solitário. Por isso, Josué Fontenelle de Paiva sempre se apresentava não só dizendo seu nome completo, como ressaltava que o Paiva era por parte de pai e o Fontenelle por parte de mãe. Isso evidencia sua necessidade de apego e a importância que lhe dava para a família. Essa constante lembrança de quem ele herdou os sobrenomes é sutil, porém significativa, pois mostra como ele prezava e se orgulhava de suas raízes. Era também uma tentativa de se consolar. Afinal, com sua mãe morta e seu pai distante, o sentimento de abandono ficava cada vez mais presente. Por outro lado, Dora era uma personagem acostumada à solidão, e isso explica sua resistência em ajudar o garoto e sua tendência a fugir da responsabilidade de criá-lo. Outro aspecto que denota seu desapego é o fato de nunca se maquiar para sair de casa. Considerando que o ato também é uma forma de mudança e de se sentir bem consigo mesmo, percebemos que ela estava conformada com sua vida, ainda que insatisfeita com o rumo dela. No entanto, existem duas passagens em que a personagem, como é dito no filme, pinta o rosto. A primeira é quando nutre uma esperança de ficar com o caminhoneiro, mas depois que volta do banheiro com um batom na boca, o sujeito havia abandonado ela e o garoto. A segunda é no final do filme, quando ela está se preparando para pegar o ônibus e deixar Josué com seus irmãos. Nesse momento, ela realmente se produz, pois aprendeu a dar valor a si mesma. Ela veste o vestido que Josué lhe dera de presente como símbolo do seu afeto pelo menino e porque não queria esquecer dele. Dora o considerava sua família, mas assim como fez o pai do garoto, ela teve que abandoná-lo. De certa forma, este fato corrobora a discussão percorrida durante toda a obra, que é o descaso pela vida, percebida com mais ênfase em sequências mais viscerais, como quando um rapaz rouba comida na estação e, ao ser pego, mesmo rendido, é morto com um tiro. A reação exagerada por parte dos guardas revela o desprezo com que a vida ali é tratada. E o indício de contrabando de órgãos infantis confirma uma visão das pessoas como mercadorias, ignorando suas histórias e vontades. Logo, Central do Brasil não só trabalha o distanciamento físico de pessoas, como o distanciamento humano também. Assassinar crianças ou matar um ladrão já incapacitado são atos que comprovam uma preocupante falta de compaixão e misericórdia. Mas não é apenas nesses atos brutais que percebemos essa indiferença. A banalidade também está presente nas relações entre as pessoas. Por exemplo, quando Dora conversa com o caminhoneiro, este lhe diz que já conheceu muita gente, mas que a maioria ele nunca mais voltou a reencontrar. Inclusive, ele diz que isso poderia acontecer com ela e Josué, o que presenciamos no final. Em contrapartida, os trens lotados mantinham pessoas que não se conheciam perto demais. Porém, sem que houvesse um mínimo de intimidade ou até mesmo aproximação. Diferente daqueles que estavam tão longe de seus familiares, amigos ou conhecidos, que precisavam lhes enviar cartas a fim de manterem contato. Os cenários mais marcantes do filme também contribuem para uma atmosfera de desolação, abandono e distanciamento. As cidades extremamente pobres e isoladas no Nordeste do Brasil nos deixam ainda mais imersos nesses sentimentos que abraçam a vida dos personagens e ajudam a transmitir suas condições de vida ao espectador. Em meio a uma romaria, acontece o discurso de desistência de Dora. Nesse momento, suas expectativas de encontrar o pai do menino e de sair daquele fim de mundo haviam se esgotado, e devido ao desalento, despeja palavras cruéis demais para uma criança ouvir. Assim, Josué começa a correr em direção à multidão e Dora o perde de vista. Simultâneo ao desespero da protagonista, o que observamos, as imagens de pessoas manifestando sua fé, mesmo nas condições precárias de um lugar pobre e esquecido por Deus, manifesta a esperança que ainda há na vida de pessoas que tinham tudo para desistir e ficarem se lamentando, mas escolheram acreditar em uma força maior para seguirem com um propósito para a sua existência. No dia seguinte, Dora e Josué voltam a ficar juntos e descolam uma solução financeira, quando este último aproveita uma oportunidade de faturar, ao perceber que uma mulher queria escrever uma carta para um santo, mas era iletrada. Rapidamente, o pequeno e momentâneo negócio cresce e eles conseguem arrecadar dinheiro suficiente para sobreviver. Mas além da comida, eles usam parte do valor para tirarem fotos com o santo. A importância desse ato é maior do que parece, pois agora existe uma lembrança física da aventura dos dois. Algo com que eles possam se conectar e não se esquecer do rosto um do outro. Dora já tinha expressado sua tristeza por, às vezes, não se lembrar da fisionomia de seu pai e de sentir muita falta dele. A fim de mantê-lo vivo em sua memória, ela gostaria de ter uma imagem dele. Seria uma forma de aproximação e vínculo, como acontece entre ela e Josué. No final, a protagonista que sempre escrevia cartas em nome de outras pessoas, agora escreve uma dela mesma para Josué. Através desse simples gesto, fica perceptível a mudança da personagem, que ao longo do filme passa por um processo de humanização. Mesmo não sendo uma carta a fim de manter contato e sim de despedida, ela foi o resultado e a prova do carinho e amor que se originou entre os dois. Contudo, toda a jornada da protagonista se baseou em entregar uma família para Josué e, como efeito colateral, reacendeu sua esperança de conseguir uma própria. Por isso, em sua concepção, ela tinha que partir. Caso tivesse ficado, talvez Josué não quisesse permanecer com seus irmãos ou os próprios negassem a estadia do menino. Da maneira como foi, sem avisar ninguém, Dora não deixou escolha tanto para Josué quanto para seus irmãos. Assim, a personagem que no começo não se importava com a vida de outras pessoas, inclusive com a do próprio Josué, precisou abandoná-lo, visando o melhor para ele, para que a história de uma família unida pudesse se tornar uma possibilidade.